A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, estamos novamente juntos para meditarmos na palavra do Senhor, continuarmos o estudo de Hebreus, as ministrações do livro de Hebreus, esse livro precioso, livro que traz revelações e traz conhecimento espetacular sobre a vida cristã e particularmente sobre a vida e ministério de Cristo Jesus. Então esse texto é um texto muito precioso que nos traz grandes revelações sobre vida cristã, sobre perfeição cristã e tantas outras coisas. E hoje nós vamos ver o capítulo 6. O capítulo 6, na verdade, é uma continuidade do capítulo último estudo do capítulo 5, a segunda parte do capítulo 5. Ele dá continuidade tratando sobre vida cristã, como nós vimos no último estudo. E é um texto muito bom. Mas antes de passarmos à leitura do texto, eu quero deixar com vocês o número da conta do pastor Sérgio Gama, porque nem todos têm acesso ao Pix, né? Eu tenho deixado sempre o Pix, mas eu vou deixar também o número da conta, para caso você queira, pode também fazer um depósito na conta do pastor Sérgio Gama Lavoura. A conta é na Caixa Econômica Federal. A agência é 4355. Agência 4355. Depois do número da agência, você vai colocar 013. 013. Porque esse 013 indica que tipo de conta é, né? E é uma conta poupança. O 013 diz que esta conta é uma conta poupança. O número da conta é 07458, dígito 0, em nome de Sérgio Gama Lavoura. Eu deixo essa conta com você e conclamo você mais uma vez a ser mantenedor desta obra. Essa obra que agora vai se ampliar, né, com a graça do Senhor Jesus. Nós vamos começar também em breve, já agora no mês de maio, com a graça do Senhor, com um canal no YouTube. Então você vai poder, nós não vamos deixar de ministrar no blog, mas vamos também acrescentar, vamos ampliar as ministrações e vamos para um canal no YouTube, onde você poderá não só ouvir as mensagens, como ver a imagem também, nos ouvir falando. Então, mas para isso tudo isso tem custo, né? Além dos custos que nós já temos, principalmente com as questões de enfermidade que nós temos enfrentado e que vocês sabem, nós também agora temos este investimento que estamos fazendo com a graça do Senhor para abençoar mais vidas, alcançar mais vidas e mais vidas serem abençoadas. Na última vez eu falei que o dízimo a gente dá na nossa comunidade, na nossa igreja, mas hoje nós temos um cenário no país que o segundo grupo, o maior grupo, entre os maiores grupos de cristãos e evangélicos no país, o segundo maior grupo é o chamado cristãos sem igreja ou desigrejados. Pessoas que não estão em nenhuma comunidade de fé, não congregam em nenhum lugar. Se você é uma dessas pessoas e está nos ouvindo, e você não tem dado o seu dízimo porque não está na comunidade, você também, biblicamente, pode passar esse dízimo para o sacerdote. Então, se quiser passar e ofertar o seu dízimo na nossa vida, você estará biblicamente correto e estará nos abençoando. E se você tem a sua comunidade, mande a sua oferta, né? E ser com a oferta, como diz a palavra de Deus, uma oferta dada com liberalidade, né? Não fique, não deixe, se prender pelo Deus Mamon, porque o Deus Mamon tem aprisionado muitos e muitos cristãos. Há muitos cristãos que se dizem não idólatras, mas são idólatras porque tem Mamon como seu principal, o seu principal Deus. Aí diz: não, não é meu principal Deus, eu sirvo a Deus, serve a Deus, mas a primeira preocupação, na verdade, é com o dinheiro, né? O dinheiro é talvez o pouco ou muito, mas retém sempre esse dinheiro. Eu tenho que guardar, guardar, guardar, guardar, guardar, para o dia de amanhã eu tenho que guardar, guardar, e nunca oferta. Nem na igreja, nem oferta para missionário, nem oferta para ninguém. Então, abra o seu coração e oferte com liberalidade, como diz a palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ao texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 6: pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. De doutrina sobre batismos e de imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e sobre juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Uma primeira paradinha aqui. Então, o escritor está dizendo: olha, irmãos, não vamos deixar, não deixemos os princípios da doutrina de Cristo. Quais são os princípios da doutrina de Cristo? É buscar a perfeição. Buscar a perfeição cristã, porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos ser perfeitos, como perfeitos é o nosso Pai que está nos céus. Nós devemos buscar a perfeição. Aí você pergunta: mas pastor, você se conhece, você já alcançou a perfeição? Eu te digo: não, não alcancei, estou longe disso. Gostaria de ter alcançado, mas não alcancei. Conhece alguém que alcançou? Eu acho que sim, eu creio que sim, conheci pessoas que alcançaram. Mas é possível alcançar? É possível, o texto está dizendo aqui, ó. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O texto não estaria falando para nós caminharmos até a perfeição se isso não fosse possível. Se isso não fosse possível. Perfeição quer dizer então que eu não vou pecar mais? Não, o pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre você. E o texto que nós vimos na segunda-feira, nós vimos que nós, olha só, mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem como do mal. Então, se nós somos crentes maduros, que estamos caminhando rumo à perfeição cristã, nós temos condições totais de discernir entre o bem e o mal, entre o pecar e o não pecar. O apóstolo João vai nos dizer assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então ele estava dizendo: olha, eu estou instruindo, toda a instrução que eu estou trazendo, mandando, enviando para vocês, é para que vocês não pequem. Vocês não têm que pecar. Eu quero que vocês não pequem, que vocês discernam o bem do mal. Aí ele diz, mas, uma conjunção adversativa, se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E nós vimos já aqui em Hebreus que esse advogado que está junto ao Pai, ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E como ele se compadece das nossas fraquezas, ele intercede por nós junto ao Pai e nós alcançamos o perdão pelo pecado, pelo erro cometido. Mas nós, porque então como eu não consigo ainda, eu não consigo não cometer pecado, então eu não vou caminhar rumo à perfeição. Não, a Bíblia está dizendo que nós devemos caminhar rumo à perfeição. Caminhar rumo à perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que é isso? O que é fundamento? O que são esses fundamentos de obra morta? Discussões sobre batismos, sobre imposição de mãos, sobre ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno. Então as pessoas ficam discutindo sobre batismo. Não, porque para ser salvo você tem que vir para a minha igreja, porque só quem é batizado na minha igreja é que é salvo. Há igrejas que até Santa Ceia, o pão e o vinho que Jesus deixou e falou que todas as vezes que nos reuníssemos era para partirmos o pão e tomarmos o cálice, lembrando da sua morte, há igrejas que não permitem que pessoas de outras denominações cristãs, irmãs, participem com eles do pão e do vinho, porque não são batizados na sua igreja. Então, isso é uma discussão de obra morta. Isso não convém. Isso não é discernir o bem e o mal. Isso não é caminhar rumo à perfeição. E ficam discutindo se o batismo deve ser com muita água, com pouca água, quando deve ser batizado, deve fazer um curso imenso para poder, antes do batismo, para poder compreender todas as coisas sobre as doutrinas da igreja que vai ser batizado. Não, as pessoas que converteram lá no dia do batismo, no dia da descida do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Pedro foi lá, pregou, 3 mil almas se arrependeram e foram batizados imediatamente. E foram mesmo, porque sabe onde que elas foram batizadas? Como eles estavam ali próximo ao templo, elas foram batizadas lá no tanque de Siloé. Foram batizadas lá. Foram batizadas nos tanques, nas águas que estavam ali no templo. Então, não fizeram curso de batismo? Não, não fizeram. Foram batizados. Há pessoas que precisam fazer curso. Então, ótimo, faz. Mas parar com essa discussão. Assim é certo, assim é errado, assim convém, assim não convém. E, principalmente, fazer discriminação. Né? Como não é batizado na minha igreja, não pode tomar a ceia comigo. E aí outra coisa, imposição de mãos. Ah, deve-se impor as mãos sobre as pessoas? A palavra de Deus nos diz, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vai nos falar. Primeiro, imposição de mãos é para unção de sacerdotes. Mas os apóstolos impunham as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Jesus impunha as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Então, tem que discutir isso. Deve-se impor as mãos ou não deve-se impor as mãos? Posso impor as mãos ou não posso? Claro que você pode, se você é servo do Deus Altíssimo, está caminhando com uma perfeição cristã e tem alguém necessitando de uma oração, de cura, e põe as mãos sobre ele, ore e para que ele seja curado. E a Bíblia ainda diz que é para ungir com óleo. Pode ungir com óleo, porque se ele tiver pecado, o pecado vai ser perdoado. e a enfermidade será sarada. Então, essas discussões não convêm sobre o juízo eterno. Ah, como que vai ser o juízo? Como... Queridos, o que nós sabemos é o que a Bíblia nos fala. O que a Bíblia nos diz. Que Jesus vai voltar e que ele vai voltar essa segunda vez agora que ele volta. Ele não volta mais como... com graça e misericórdia. Ele volta como juiz. E todos vão ser julgados. A palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E serão julgados primeiro. Depois nós, os vivos, os encontraremos. É o que diz a Bíblia lá no texto de Tessalonicenses. Então, o que ficar especulando como vai ser, como não vai ser, quanto tempo vai durar, como vai ser julgado todo mundo de uma vez? Não sabemos. Isso são discussões que não levam à perfeição cristã. E é para nós buscarmos a perfeição cristã. Discutir o tipo de batismo gera perfeição cristã? Discutir a fé em Deus. Não, mas a fé em Deus tem que ser assim, tem que ser assado. A pessoa tem que crer assim, tem que crer desse jeito, tem que crer de outro jeito. Batismo com o Espírito Santo tem que ser assim, tem que ser assado. Há igrejas que dizem que batismo com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Mas o apóstolo Paulo não fala isso sobre batismo no Espírito Santo. Pode, os dons do Espírito são vários. Um deles, um dos dons do Espírito, é o dom de línguas. Mas é um dos dons e é um dos mais inferiores. O mais superior é o dom, é o batismo com o dom do amor. Esse é o maior, dom do Espírito Santo. Certa vez, quando eu me converti, recém-convertida, eu fui num encontro de avivamento. E nesse encontro, muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, assim do meu lado. E eu clamando a Deus, para Deus me batizar também no Espírito. E saí de lá sem essa bênção, saí de lá sem essa experiência. Mas quando cheguei em casa, normal, a bolsa, desfiz a mala, e aí jantei e fui dormir. Quando eu deitei, veio algo sobrenatural sobre mim, na cama. Um calor, algo queimando o meu coração, mas queimando mesmo, queimando literalmente. Eu sentia literalmente o meu coração sendo aquecido, queimando. Aí eu compartilhei com os líderes da igreja. Aí eles falaram, então você foi batizada no Espírito, mas você falou em línguas? Eu falei, sim, não. Ah, então você não foi batizada com o Espírito. Porque batizado com o Espírito teria que falar em línguas. E a Bíblia não nos diz isso. Isso são discussões sobre obras mortas. Meus irmãos, minhas irmãs, larguemos mão disso. E prossigamos para a perfeição cristã em Cristo Jesus. Porque aí ele diz assim, olha, essas coisas que nós chamamos, novo fundamento de arrependimento de obras mortas, se nós tivermos tempo, se der tempo para falar disso com vocês ainda nesta carta, nós vamos entrar nesses assuntos. Mas se não der, isso não é de fundamental importância. Então vamos ficar com as coisas que são de fundamental importância. E aí ele diz, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, e eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o abertamente à vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavraram e recebem a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e de seu fim, o fim de ser queimada. Aqui nós temos algumas linhas de compreensão ou de defesa desse texto. Mas o que entendo e o que me fala a palavra de Deus é que, na verdade, o escritor aqui não está falando diretamente para a pessoa, que é falando para a comunidade, que no meio da comunidade tinha pessoas que estavam se apostatando da fé, deixando a fé. Mas parece que esse texto está dizendo, olha, é uma orientação para que não se faça isso. Para que eles não fizessem, eles não se, porque eles já tinham provado do Evangelho, eles já tinham recebido a palavra de Deus. Eles já tinham sido iluminados e eles já tinham provado o dom celestial. E eles já se tinham se feito participantes do Espírito, ou seja, eles já tinham sido cheios do Espírito Santo, já tinham sido batizados no Espírito Santo. Eles haviam provado a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Eles já tinham, olha só, eles já tinham provado das coisas do mundo que provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. O que dá a entender é que eles tinham visões, revelações do mundo que havia de vir. E também ministrações e orientações daqueles que pregaram a palavra a eles, que levaram a palavra até eles, que levaram-os à conversão. Havia instruído-os sobre as coisas maravilhosas que estão para nós sermos agraciados com elas, que são as coisas do mundo que há de vir, do porvir, ou seja, do céu, do lugar onde nós passaremos a eternidade, do paraíso. Lembra que quando Jesus está sendo crucificado, um dos ladrões que estavam com ele, o ladrão lembra e fala assim, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele falou assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então há um paraíso. O paraíso, onde que é esse paraíso? Que paraíso é esse? Como que é? Não sabemos. Nós sabemos que no início o Senhor plantou, criou o mundo e plantou um jardim para o homem. Pode ser esse o paraíso? Pode, não sabemos. Nós não podemos ficar. Isso são discussões, fábulas de obra morta. Porque não sabemos. Nós só podemos afirmar aquilo que a palavra de Deus nos diz explicitamente. O que além disso, o que vai além disso, é especulação. E especulação não traz edificação para ninguém. Especulação não traz edificação e não conduz ninguém à perfeição. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, por isso que a palavra de Deus diz que nós, que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio que está na palavra de Deus. Como que nós podemos acrescentar? Falando coisas, especulando coisas que não estão na Bíblia dizendo que estão, dizendo que isso aqui são verdades. Nós não podemos fazer isso. Mas também não podemos tirar. podemos tirar. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. E a verdade nos purifica. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Quer ser santificado? Leia a palavra de Deus. Seja instruído na palavra de Deus, para que você seja santificado e, consequentemente, aperfeiçoado. Então, o texto vai dizer que é para não ficarmos fazendo, puxa, nós já tivemos um encontro com Jesus, já encontramos com Ele, já conhecemos da alegria que é estar na sua presença, da alegria que é ser cheio do Espírito Santo. Já sabemos das bênçãos que nós haveremos de herdar, porque a palavra de Deus descreve muitas delas. Sabendo de tudo isso, eu vou apostatar da fé? Eu vou abandonar a fé? Eu vou ser um apóstata? Não, de maneira nenhuma. Antes, pelo contrário, eu quero mais e a cada dia estar firme na palavra do Senhor, firme nos mandamentos do Senhor, buscando o aperfeiçoamento, buscando a perfeição em Cristo Jesus, porque é isso que Ele me diz que é para fazer. Nós devemos buscar, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Nós precisamos buscar a perfeição, meus irmãos. Deus deseja isso. Deus deseja e Deus tem isso para nós. A perfeição cristã. A santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E você que já experimentou, você que já andou na presença do Senhor, e está pensando, talvez, eu vou deixar porque aconteceu isso, fulano fez isso e eu não gostei, o pastor falou um negócio lá que eu não gostei. Para de mimimi e seja homem, seja uma mulher de Deus verdadeiramente. Firme-se na palavra de Deus, pare de olhar o erro do irmão, o erro da irmã, e olhe para a palavra de Deus, para o que a palavra de Deus diz que é para você fazer. Ande de acordo com a palavra de Deus, ande de acordo com a vontade de Deus, ande de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que é para você buscar, que é a perfeição em Cristo Jesus, que é a santificação em Cristo Jesus. Pare de olhar para o lado. Quando Deus falou com Josué, Moisés ungiu Josué como líder para dar continuidade da entrada do povo na terra de Canaã, porque Moisés não ia entrar. Então, quando Deus aparece para ele, Deus fala, ser forte e corajoso. Eu estou com você. Tão somente, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Persevere nos meus mandamentos, de dia e de noite. E eu vou estar com você. Eu serei com você. Meu irmão e minha irmã, essa promessa feita a Josué é para nós também. Agora, nós não podemos ficar olhando para um lado ou outro. Porque se a gente ficar olhando para os lados, a gente vai encontrar muito erro. Muito erro. Dentro da igreja, só tem pessoas santas? Não, meu irmão. Só tem pessoas que estão buscando a perfeição? Não. Tem muitas pessoas que às vezes estão ali esquentando o banco, porque não lê Bíblia, não ora, não busca a Deus, não faz nada, está ali na hora do culto, ela está na igreja só de corpo presente. É corpo presente, porque a mente dela, ele voando, está em outro lugar completamente diferente, está fazendo coisas completamente diferentes, ao invés de prestar atenção no louvor que está sendo ministrado, na palavra que está sendo ministrada, está pensando em outras coisas. Está pensando em obras mortas. Não seja assim. Permaneça firme no Senhor. Você que já experimentou a bênção que é estar com Deus, que é andar com Deus, que é ser cheio do Espírito Santo, que você que já experimentou e que já sabe, que conhece as bênçãos que estão por vir, quando Cristo se manifestar em glória para a sua vida, não se aposta, não seja apóstata, não abandone a fé, não abandone a fé, mas fique firme na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade e nos conduz a toda boa obra. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós e coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. Olha só, comprovando que eles estão dizendo que isso aqui, que esse texto, essa parte, essa perícope, é uma orientação. Porque, porém, amados, esperamos coisas melhores de vós. Nós não queremos que vocês se apostam, abandonem a fé. Nós esperamos coisas melhores. Nós estamos falando que queremos que vocês busquem a perfeição, mas nós queremos que vocês busquem muito mais do que nós estamos falando. É isso que desejamos para vocês. É isso que queremos. Como pastores de vocês, como aqueles que foram levantados para orar, para pregar, para ensinar, para doutrinar vocês, nós queremos e nós desejamos para vocês coisas maravilhosas. Ainda que falemos assim, ou seja, ainda que falemos exortando-os para não fazer aquilo que não se deve fazer. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até a completa certeza da esperança até o fim. O que que a palavra de Deus diz? Aquele que guardar a coroa até o fim, esse será salvo. Então nós precisamos estar atentos a isto. Porque quando Deus fez promessas, olha que lindo, a Abraão, visto que não havia alguém maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando eu te abençoarei, multiplicando eu te multiplicarei. E assim Abraão, perseverado, pacientemente, obteve a promessa. Muitas pessoas, outro dia eu ouvi de uma pessoa que é crente, olha, mas me doeu tanto que é uma pessoa querida minha. Eu falei assim, olha, a Bíblia, tudo está se cumprindo, tudo indica que Jesus está próximo de voltar. Sabe a resposta que ela me deu? Foi, desde criança eu ouço isso e até agora nada. Jesus não voltou. Eu falei assim, olha, o apóstolo Pedro diz sobre isso. Diz que quando isso acontecesse, quando alguém falasse que eu ouço desde criança e até agora nada aconteceu, é para abrirmos os olhos, porque está próximo a acontecer. Então, meu irmão e minha irmã, se você é um desses que está talvez olhando e falando assim, poxa, mas todo mundo fala que Jesus vai voltar, desde criança eu ouço que Jesus vai voltar, e até agora eu já sou velho e Jesus não voltou. Jesus não voltou para todos. Ele não voltou para todos, mas ele voltou para muitos. Como assim, pastor? Para muitos que ele chamou da vida para além da vida. Ou seja, aqueles que morreram aguardando a manifestação do Filho de Deus. Ou aqueles que morreram sem ter aceitado o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Para esses, Jesus já voltou. E já está voltando todo dia. Talvez ele volte para você hoje. Talvez ele volte para você amanhã. Ou volte para alguém da sua casa. Ou volte para alguém da sua igreja que você está vendo que está caminhando num caminho que não é muito correto. Vá até essa pessoa e converse com ela, ore com ela, ame-a e oriente-a segundo a palavra de Deus. E na sua casa, pela sua casa, ore. Ore, interceda. Chore, clame, chore pelos seus entes queridos, chore pelos seus parentes, chore, chore e clame ao Senhor para eles serem salvos. Porque Jesus está voltando diariamente, todo dia, centenas de milhares de pessoas vão ao encontro dele. Mas terá um dia em que ele vai voltar para todos. Que a Bíblia diz que todo olho verá, ele vindo em glória. Do mesmo jeito que ele subiu, que ele foi assunto aos céus e visto por todos os discípulos, ele vai voltar da mesma forma. Só que agora ele volta em glória. Ele volta como juiz de toda a terra. E aqui o texto vai falar de Abraão. Abraão, ele teve a promessa, quando ele sai de Ur dos Caldeus, Deus fala para ele: olha, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou te farei grande. Ele sai com Sarai, alguns servos e Ló, seu sobrinho que gostava muito dele, filho de Arã. E ele vai andando. A Bíblia diz que ele peregrinou durante toda a sua vida por toda a terra de Canaã, sem possuir um único palmo daquela terra. Mas ele peregrinou na certeza de que a promessa que Deus havia dado a ele, os seus descendentes herdariam. E quando Deus fez essa promessa, ele falou assim: olha, eu vou fazer você pai de muitas nações. Ele disse: Senhor, como o senhor vai fazer pai de muitas nações? Nem filho eu tenho. Eu tenho um servo que nasceu na minha casa que será o meu herdeiro. Ele fala assim: não, você terá um filho. E quando já próximos dos 100 anos de idade, e Sarai com 90, nasce Isaac, o filho da promessa, o filho do sorriso, da risada. Porque como pode uma mulher de 90 anos dar à luz? Sarai deu, Sara deu. Mudou até de nome. O nome dela era Sarai e passou a ser Sara, mãe de nações também. Mas ele esperou pacientemente. Ele passou toda a sua juventude, envelheceu. Quando estava com 100 anos, veio o filho da promessa. Mas a promessa se cumpriu, porque Deus jurou por ele mesmo, não tendo alguém superior a quem jura, por quem jurar, como diz o texto. Deus então jura por ele mesmo. Se eu juro, se eu, é, o, ó, dizendo, certamente abençoando eu, te abençoarei. Abraão foi abençoado? Foi. Multiplicando eu, te multiplicarei. A descendência dele é grande? Sim, enorme. Enorme. Porque não são só os judeus, são todos os árabes. Os árabes também são descendência de Abraão. E mais, a promessa que Deus fez, quando Deus fez a promessa, ele falou assim: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. E nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Se Abraão tivesse desistido, Deus falou isso comigo, eu era jovem, hoje eu sou velho. Quem? Um velho vai ter filho? Vai, se Deus falou que vai, vai. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. A palavra de Deus nunca falha. E assim Deus, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou-o com juramento, e juramento por si mesmo, para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação, nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. Qual é a esperança que é colocada diante de nós? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Que quer dizer isso? Penetra até o interior do véu. Quando Jesus morreu, lembro? Quando Jesus morreu, lá na cruz do Calvário, na hora da sua morte, houve o terremoto. Muitas pessoas ressuscitaram e foram vistas andando pelas ruas de Jerusalém. E na hora que ele morreu, na hora que ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do santuário, o que fazia a separação do átrio com o santo lugar, o local onde estava a arca da aliança, esse véu foi rasgado de cima a baixo, de Deus para os homens, e não dos homens para Deus, de Deus para os homens, fazendo assim, a partir daquele momento, que todos os homens e mulheres que quisessem achegar-se a Deus, poderiam achegar-se através de Cristo Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Disse Jesus: vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado, está preocupado, está sofrendo, está passando por dificuldade? Vinde a mim, eu vou te dar alívio, eu vou te socorrer, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você um homem e uma mulher vencedora. Onde o precursor entrou por nós. Quem é o precursor que entrou por nós no santo lugar? Jesus, o próprio Jesus, olha só, onde o precursor entrou por nós, vírgula, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O termo grego, né, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra para sumo sacerdote é akerus. Akerus significa sumo sacerdote. Akerus, palavra grega. Tradução, sumo sacerdote. Só em Hebreus Essa palavra sumo sacerdote aparece 17 vezes. No Novo Testamento, aparece 122 vezes. E na passagem que nós estamos lendo, em Hebreus 5, 10. O texto de Hebreus 5, 10, nós já lemos, mas eu vou reler ele para você. Olha, chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é referido em Hebreus por 17 vezes, no Novo Testamento, 122 vezes. E aqui, particularmente em Hebreus, nós temos algumas referências. Agora, o que é esse sacerdote para sempre, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O que o texto realmente vai nos dizer? O que o texto vai nos falar? Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque não tem início de dias e não tem fim de dias. Ele não tem, não se sabe de onde ele veio, não tem genealogia, ele não tem genealogia, não tem nada que fale sobre ele. Ele é mencionado, o nome Melquisedeque, não sacerdote para sempre, mas o nome Melquisedeque, eu disse para vocês, está lá em Hebreus, está aqui no livro de Hebreus, está no livro de Salmos, aparece uma vez e aparece uma vez lá em Gênesis capítulo 14. Então, a ordem de Melquisedeque apareceu em Gênesis 14, 18 a 20, e não é mencionado e no Salmo 110. O autor de Hebreus recorreu ao testemunho do Antigo Testamento para mostrar que a ordem de Melquisedeque era eterna em sua origem e alcance. Ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque é um sacerdote eterno, eterno, sem fim, sem início de aconteceu, surgiu quando ele aparece lá para Abraão, lá em Gênesis. Nós falamos sobre isso, mas eu vou repetir. Ele aparece para Abraão e oferece a Abraão pão e vinho. O que significa pão e vinho? Símbolos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Ele levou alimento para Abraão, alimento para Abraão que estava saindo de uma peleja, de uma guerra, estava cansado, precisava ser alimentado, precisava ser renovado, ter suas forças renovadas. E ele tem as suas forças renovadas não só fisicamente, mas espiritualmente, porque ele recebe pão e vinho. Ele é símbolos da carne de Cristo Jesus e do sangue de Cristo Jesus, que seria manifestado historicamente muito e muito, muito tempo depois. Mas ele foi e ele experimentou, ele experimentou essa verdade maravilhosa. Então, meus queridos, quando nós falamos de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, nós estamos falando de sacerdócio eterno, universal. Ele não tem fim. Então, nós estamos falando de um sacerdócio de Jesus. Quando aparece o rei de Salém né, que é o sacerdote que aparece para Abraão, que é rei de Salém, ou rei de justiça, rei de paz. Rei de paz, rei de justiça. Esse rei, na verdade, quem é ele? Como? De onde ele veio? Ninguém sabia, ninguém nunca tinha visto, ninguém conhecia aquele rei. Porque aquele rei, na verdade, era uma teofania. O que que é uma teofania? É a aparição do próprio Deus, o próprio Deus se manifestando em carne, de maneira que Abraão pudesse conhecê-lo. E não só conhecer, Abraão não só o conheceu, Abraão o reconheceu. Porque quando ele recebe o pão e ele recebe o vinho, em seguida ele oferta de tudo quanto ele tinha a décima parte. Porque o menor oferta-se para o maior. Ele reconheceu que aquele era maior do que ele, que aquele rei era maior do que ele. Ele reconheceu que ali ele estava na presença do seu Deus, o Deus que o havia chamado, o Deus que o havia capacitado, o Deus que o havia feito promessas, o Deus que estava cumprindo as promessas na sua vida, o Deus que ele sabia que cumpriria promessa a promessa na sua vida, ainda que ele tivesse que peregrinar por toda a terra de Canaã, assim, sem ter um palmo ali dele mesmo. Mas ele sabia que um dia os seus descendentes entrariam naquela terra. Porque Deus falou, olha, o povo, os seus descendentes vão ser, se fazer escravos, vão ser escravizados durante muito tempo, durante 400 anos. Mas depois disso eu os visitarei e eu os libertarei e eu os trarei para essa terra. E assim ele o fez. Eles foram escravizados no Egito. 430 anos. Mas Deus visitou o Egito poderosamente, com 10 pragas. 10 pragas. Pragas essas, cada praga abatia, destruía, expunha publicamente ao ridículo um Deus egípcio, até que teve a 10ª praga, abatendo publicamente, expondo ao ridículo, o que eles chamavam de Amado de Ptah, o Horus vivo, que era o próprio faraó. Faraó não pôde fazer absolutamente nada para impedir que o seu primogênito, sucessor do trono, fosse morto na noite em que foi morto todos os primogênitos do Egito. Então, quando nós falamos de Melquisedeque, quando nós falamos de sacerdócio para sempre, quando nós falamos de sacerdócio de Cristo Jesus, nós temos que começar lá no Antigo Testamento e vim trazendo de lá. Primeiro, o povo fez a tenda da congregação e Deus separou uma tribo, a tribo de Levi, para ser responsável pela congregação. E da tribo de Levi, o sumo sacerdote, que era Arão, e depois toda a sua descendência, descendência essa que os judeus têm até o dia de hoje, a sequência de toda a descendência arônica, eles continuam no sacerdócio levítico. Mas o sacerdócio levítico teve fim. Quando que teve fim? Quando Cristo se entregou. Quando o Cordeiro Santo se entregou para ser imolado. Como nos diz lá em Apocalipse, eu vejo um cordeiro como tendo sido degolado, mas ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Ele foi morto, foi. Ele se entregou, ninguém tomou a sua vida, ele mesmo se entregou. Ele foi, o Cordeiro Santo foi degolado. Aí João diz assim: eu vejo o Cordeiro Santo aqui degolado. Ele tem aparência de que está morto, mas ele está vivo. Porque ele é sacerdote para sempre, e sacerdote para sempre não permanece na morte. Ele morreu, morreu, mas ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, de onde intercede por nós, de onde nos abençoa. Ele, que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote de justiça, sacerdote de paz, sacerdote para sempre. E não segundo a ordem levítica, mas sim segundo a ordem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é descendente de Davi. Davi era descendente da tribo de Judá. Por isso nós podemos chamá-lo de o leão da tribo de Judá. É o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é sacerdote para sempre. E ele é sacerdote universal. Todas as pessoas, de toda língua, de todo povo, de toda nação, que clamar pelo seu nome, será salvo. Não importa a nação, não importa a situação da pessoa, não importa absolutamente nada, importa que ele clame pelo nome do Senhor, porque se ele clamar pelo nome do Senhor, ele será salvo. A palavra de Deus diz que eu não lanço fora ninguém que vem a mim, todos quanto vêm a mim, eu não lanço fora. Por isso ele diz: vinde a mim. Meu irmão e minha irmã, se você ainda, se você está ouvindo essa mensagem e não entregou a sua vida a Jesus, entrega agora. Clame para ele. Faça como o ladrão da cruz. O ladrão da cruz não teve tempo nem de pedir perdão. Ele só falou: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Fala com ele: lembra-te de mim, Senhor. Olha para mim. Perdoa os meus pecados. E faça de mim uma nova criatura, uma nova vida, me dê uma nova vida, uma vida santa, uma vida que caminhe rumo à perfeição cristã, que é o que o Senhor tem para mim, é o que a tua palavra diz que o Senhor tem para mim. É caminhada rumo à perfeição, queridos. Não é caminhada rumo à dissolução. Não é caminhada junto a apostatar-se da fé, mas é caminhada rumo à perfeição cristã. Se você já aceitou Jesus e está meio aí na corda bamba, hoje é o dia de você voltar para o Senhor. Ele morreu por você, ele deu a vida por você. Ele deu a vida por você, ele morreu. Ele tem, lê lá o teu Apocalipse, quando João diz: eu vejo um cordeiro tendo sido degolado. E ele tem a aparência de que está morto, mas ele está vivo. Ele está vivo porque ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, queridos. Ele é rei de justiça. Ele é rei de paz. Ele é rei universal. Ele tem bênção para todas as pessoas que invocar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz-nos a palavra do Senhor lá em Joel: quando o Espírito do Senhor for derramado sobre toda a terra, todo aquele aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o Espírito do Senhor já foi derramado lá no Pentecostes. E ele não foi recolhido, não. Ele continua sobre toda a terra. Porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por não crer em Deus. Do juízo por estar afastado de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça de Deus, da justiça de Deus. Jesus morreu e pagou todo o seu pecado, toda a dívida que era contra você não existe mais, porque Cristo se fez justiça por você. E ele te justificou de todo o pecado, toda a dívida, todo escrito de dívida que era contra você, ele rasgou na cruz do Calvário. E quem nos convence disso é o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo está pairando sobre a vida de cada pessoa. E está batendo a porta. Abra a porta do seu coração hoje para o Senhor. Para que ele possa entrar, cear com você e fazer morada na sua vida. E se por algum motivo você vinha pensando em afastar-se do Senhor, em afastar-se da fé, em apostatar-se da fé, lança isso fora, lança isso fora. E peça: Senhor, me perdoa, eu quero, Senhor, é caminhar rumo à perfeição, porque é isso que o Senhor tem para mim. Eu quero caminhar contigo. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, interceda ao Pai por mim e peça perdão pelos meus pecados. E a palavra de Deus vai dizer que esse sacerdote, ele é misericordioso. Ele é misericordioso porque ele conhece o ser humano. Ele diz assim: eu não preciso que ninguém me fale do homem, porque eu o conheço muito bem. Como assim? Porque ele mesmo se fez homem. Então ele mesmo sabe as dificuldades, as tentações pelas quais passamos, as dores que temos que enfrentar, as enfermidades que enfrentamos, todas as coisas que temos que enfrentar dia após dia. Muitas vezes, como diz a expressão popular, nós temos que matar um leão por dia. Ele sabe disso e ele se compadece, porque ele é um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, diz-nos a palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Que a bênção do Deus Trino seja sobre a sua vida. Que você, se você não vinha caminhando até hoje, não tinha conhecimento desse texto, de que Deus tem para nós um projeto de caminhada rumo à perfeição, comece a caminhar hoje rumo à perfeição. E eu te digo, amanhã você vai estar melhor do que hoje, depois melhor, daqui um ano você vai olhar para o dia de hoje e falar assim: nossa, como eu mudei, quanta coisa mudou na minha vida. Daqui 10 anos, Jesus não tiver voltado espetacularmente, como ele vai voltar em toda a sua glória e majestade, mas ele voltar para você, você vai ao encontro dele. E vai falar: ah, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o meu pecado. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e como o Senhor é sacerdote, o Senhor é um sacerdote universal, e o Senhor me alcançou no mais longínquo lugar que eu estava, na mais longínqua possibilidade de salvação em que eu me encontrava. O Senhor me encontrou. Todos, ou muitos, devem ter visto. Quando começou a guerra de Israel, a guerra de Israel, e teve um jovem, filho do fundador do Hamas, né? A guerra de Israel contra o Hamas. O filho do fundador do Hamas, que protegia o pai, fazia de tudo para o pai não ser morto, não ser atingido. Teve um encontro com Jesus. Saiu de casa, abandonou o Hamas e vive escondido para não ser morto. Mas vive, aparece direto na televisão, dando testemunho de Jesus. Queridos, filho do fundador do Hamas. É servo do Deus Altíssimo. É servo do sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Se ele pôde, se ele teve um encontro com Jesus, se Jesus alcançou ele, como alcançar no meio daquela coisa horrível que é aquele grupo terrorista? Alcançou lá. Não vai alcançar você? Vai sim. Vai alcançar a todos quantos quiserem. E eu encerro dizendo: vinde a mim, disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você, e sobre você permaneça hoje e até o dia de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Aleluia.